Aventura da vida, Sichuan Mori. A vida não é tediosa para aquele que acredita em aventura. Aventura não quer dizer escalar a montanha mais alta. Permitir que novas ideias, ideias originais e saudáveis entrem na sua mente, isso é aventura, Sichuan Mori. Capítulo 1. Paz e liberdade. É apenas através da paz interior que poderemos ter a verdadeira liberdade exterior. A origem da liberdade. Liberdade é felicidade. Liberdade é plenitude. Liberdade pode ser outras coisas também. A liberdade pode trazer sofrimentos terríveis. Os seres humanos precisam de liberdade. Liberdade da tirania, liberdade da escravidão, liberdade das amarras, liberdade da ignorância. Alguns seres humanos querem liberdade para criar e outros querem liberdade para destruir. Outros ainda precisam de liberdade para aspirar e se dedicar. Lutamos pela liberdade exterior, clamamos pela liberdade interior. Com a liberdade exterior, alcançamos e dominamos os quatro cantos do mundo. Com a liberdade interior, vemos a alma e nos tornamos a meta de todo o universo. Sinto que a liberdade vive na paz e somente na paz. Se você tiver paz interior, ninguém poderá forçá-lo a ser um escravo da realidade exterior. Nenhum preço é grande demais para se pagar pela paz interior. A paz é o controle harmonioso da vida. Ela ressoa, repleta de energia e vida. É um poder que facilmente transcende todo o nosso conhecimento mundano. Assim, ainda assim, não está separado da nossa existência terrena. Se abrirmos os caminhos corretos dentro de nós, essa paz poderá ser sentida aqui e agora. A pior tristeza que pode acometer um ser humano é perder a sua paz interior. Nenhuma força externa pode roubá-la. São os seus próprios pensamentos, as suas próprias ações que as roubam. O mundo interior foi encarcerado pela inquietação e pelo nervosismo. A meta de se praticar yoga é justamente ter paz, paz espírito. Quando alguém adquire paz espírito, automaticamente ela passa a ter uma força interior insuperável. Como poderia um nervosismo afetar alguém que está repleto de força interior? Não haverá qualquer inquietação ou nervosismo. O nervosismo vem quando você separa parte do seu todo. O medo aparece quando você separa uma coisa do seu todo. Não devemos permitir que o nosso passado atormente e destrua a paz do nosso coração. Nossas ações boas e divinas de hoje podem facilmente contrabalancear nossas ações ruins e não divinas do passado. Se o pecado tem o poder de nos fazer chorar, a meditação tem o poder de nos proporcionar alegria e nos imbuir de sabedoria divina. Nossa paz é interior, e essa paz é a fundação da nossa vida. Assim, de hoje em diante, façamos nossas mentes e corações repletos de lágrimas e de devoção, que são a fundação da paz. Se a nossa fundação é sólida, não importa o quão alto erguemos a estrutura, o perigo nunca poderá nos ameaçar, pois a paz acima, a paz embaixo, a paz interior, a paz exterior. Capítulo 2. O que é Yoga? Yoga é união. É a união da alma individual com o Eu Supremo. Yoga é a ciência espiritual que nos ensina como a realidade última pode ser encontrada na vida. O yoga é a vida. Sem yoga não há autodescoberta. Yoga não é uma religião. Yoga é a verdade universal. É a verdade tradicional da Índia. Yoga é a experiência mais importante da vida. O verdadeiro yoga e a vida caminham juntos. Elas não podem ser separadas. Caso tente separá-las, falhará. O yoga e a vida são tão inseparáveis quanto o Criador e a criação. Qualquer um pode praticar yoga. Yoga é independente de idade, porém é preciso saber o que realmente é yoga. Algumas pessoas, infelizmente, acreditam que yoga trata de posturas físicas e exercícios de respiração. Elas não poderiam estar mais enganadas. Essas posturas e exercícios são níveis preliminares e preparatórios que os levam à concentração e meditação. Essas sim podem nos ligar a uma vida mais profunda, elevada e completa. Hatha Yoga, posturas e exercícios físicos, é o ponto de início. Praticar Hatha Yoga é como estudar no jardim da infância, ao passo que a concentração, meditação e contemplação são os cursos de nível superior. Mesmo que não estude no jardim da infância, poderá chegar à universidade. Alguns alunos brilhantes conseguem pular algumas séries. Eles não precisam passar pelo jardim da infância. Simplesmente começam no ensino fundamental e seguem adiante. Mas se você não começar, como alcançará seu destino? O que a Hatha Yoga nos ensina, nós aprenderemos de bom grado. Mas não devemos dar importância exagerada a esse pequeno ramo da enorme árvore do yoga. Caso seu corpo não seja forte o bastante, hoje acabará tendo dor de estômago, amanhã dor de cabeça, depois de amanhã ainda outro problema. Naturalmente, não conseguirá se concentrar e meditar. Por isso é importante manter o corpo em forma. Os asanas de Hatha Yoga são bem melhores para o corpo que os exercícios intensos feitos no Ocidente. Os asanas harmonizaram o seu corpo, contando que não os faça em demasia. Além disso, se os asanas forem feitos de forma muito dinâmica, eles poderão incitar sentimentos agressivos. Todavia, quando os fizerem corretamente, você ficará com a vibração suave, sutil, gentil. Hatha Yoga pode nos ajudar um pouco espiritualmente, mas temos que saber que ponto estamos na jornada espiritual. Caso estejamos muito inquietos, poderemos fazer exercícios de Hatha Yoga para aprendermos a nos sentar em silêncio e calmos. Contudo, caso não seja vítimas de constantes da inquietação, mesmo que sejamos completos principiantes, o Hatha Yoga não será necessário. Quando entramos na meditação automaticamente, alcançamos um estado de calma e silêncio. Ao praticar exercícios de Hatha Yoga, sentimos que estamos regulando e disciplinando nossas vidas. Mas, quando meditamos corretamente e a energia vida entra em nós através da meditação, automaticamente a nossa vida fica disciplinada. A paz e a luz divinas de que precisamos, nós nunca obteremos como Hatha Yoga. Portanto, será bom se quiser fazer asanas por 5 ou 10 minutos diariamente, para deixar o seu corpo em forma. Mas se quiser fazer o Hatha Yoga por 2 horas antes de meditar, será um completo desperdício de tempo. Yoga é união. União com quem? União com Deus. Praticando yoga, ou seja, disciplina espiritual, unindo-nos com Deus. O que é yoga? Yoga é autoconquista. Autoconquista é Deus-realização. Aquele que pratica yoga faz 2 coisas ao mesmo tempo. Ele simplifica a sua vida inteira e obtém um acesso livre ao divino. Não é possível fingir no campo do yoga. Nossa aspiração deve ser genuína. Nossa vida deve ser integralmente genuína. Nada é impossível para um aspirante ardente. Um poder superior guia os seus passos. A vontade adamantina de Deus é a sua mais segura proteção. Não importa o quanto, por quanto tempo ou quantas vezes ele erra, o aspirante tem o direito de retornar ao seu lar espiritual. A sua aspiração é uma chama ascendente. Sem fumaça, ela não precisa de combustível. Ela é um alento da sua vida interior, levando às margens do além dourado. O aspirante, com as asas de aspiração, alça voo para o treino transcendental. Capítulo 3: Yoga e a vida material. Um místico pode viver na terra de forma segura e firme, como um barco na água. O barco está na água, mas não é afetado pela água. O tesouro infinito. O yoga nos auxilia no nosso dia a dia. Na verdade, o yoga é aquilo que pode ser o auxílio supremo na nossa vida cotidiana. Nossa vida humana está repleta de dúvida, medo e frustração. O yoga nos auxilia a substituir o medo pela coragem invencível, a dúvida pela absoluta e a frustração por realizações douradas. Pergunta: que resposta você daria a uma pessoa que perguntasse como a vida espiritual beneficiaria uma pessoa comum, uma pessoa que esteja mais preocupada em ganhar o pão e sustentar a sua vida? Shishimori. Se a pessoa está mais preocupada em ganhar o seu pão, isso quer dizer que ela precisa de poder e dinheiro. Se tiver dinheiro, pode comprar o pão. E o que nos ajuda a ganhar o dinheiro? É a energia, o trabalho, a força, o esforço. Todas essas coisas vêm de dentro. Se uma pessoa tiver uma vida espiritual, ela ficará repleta de energia. A vida espiritual pode inspirar pessoas em todos os âmbitos da vida. Ela pode ajudar qualquer um na Terra. A espiritualidade, no sentido estrito da palavra, existe para a realização de Deus. No entanto, se alguém não quiser ir tão longe, se quiser apenas um pouco de progresso na vida material, para que se torne próspero, essa pessoa pode utilizar a oração. A oração é uma forma de espiritualidade e meditação também. Sua oração e meditação os ajudarão a obter mais dinheiro e se tornar mais próspero. Mas essa não é a verdade, não é a verdadeira meta da vida espiritual. A meta da vida espiritual é obter o tesouro infinito, a infinita luz do Supremo, que está sempre ao nosso dispor. Porém, se as pessoas mundanas praticarem a oração e a meditação, as coisas que desejam não serão levadas embora. Pelo contrário, elas obterão em medida abundante. Pergunta: seria possível me esforçar por riqueza material na minha vida material e ainda assim manter a paz na minha vida interior? Shishimori. Certamente, mas saibamos de quanta riqueza material precisamos. Ela deve estar de acordo com a nossa necessidade. Se quisermos nos tornar uma pessoa mais rica na Terra, poderemos orar e meditar por isso. Contudo, precisamos manter para onde essa oração estará nos levando. Se nos tornarmos os homens mais ricos do mundo através das nossas orações, ficaremos felizes? A nossa oração e meditação nos dizem apenas uma coisa: Deus é toda alegria. Se orarmos a Deus para que faça que nós, as pessoas mais ricas da Terra, Deus poderá ouvir a nossa prece. Mas a felicidade é algo completamente diferente. Neste mundo, quando Deus nos oferece poder material, vemos que esse poder dinheiro não é do que realmente necessitamos. Poder amor, poder unicidade é do que precisamos. Podemos até ser milionários, bilionários, mas quando vemos que as pessoas não nos amam, nossos corações se partem. Como pedintes, mendigaremos o amor dos outros. Contudo, o nosso poder material, o poder dinheiro, não conquistará o amor dos outros. Apenas o nosso poder amor, nosso poder unicidade, será capaz de conquistar o seu amor. Assim, ao orarmos a Deus, que peçamos apenas uma coisa: seja feita a vossa vontade. Se for a vontade de Deus tornar um indivíduo a pessoa mais rica, Deus o fará. Se a vontade de Deus for outra, então Deus agirá de forma diferente. Poderemos orar a Deus por poder material, mas temos de ser sinceros à nossa causa. Queremos felicidade verdadeira na vida? Se queremos felicidade real na vida, temos de saber que o poder material pode ser um obstáculo à nossa descoberta de Deus. Pergunta: eu gostaria francamente de saber o que a espiritualidade da Índia fez por ela. Como é que, apesar dos seus yogis e santos, ela ainda é um país pobre e atrasado? Seixinmore: primeiro de tudo, devemos saber o que trouxe essa situação. Na Índia ancestral, a vida material não era renunciada. As pessoas aspiravam pela síntese da matéria e do espírito. E até certo ponto elas conseguiram alcançá-lo. Mas um abismo entre esse passado ancestral e o presente. Em períodos subsequentes da história da Índia, os santos e os visionários sentiram-se que a vida material e a vida espiritual nunca poderão caminhar juntas, que deveriam renunciar à vida exterior para alcançar Deus. Portanto, a vida exterior foi negligenciada. Isso levou às conquistas por estrangeiros e muitos outros problemas. Mesmo hoje, a postura de que a prosperidade e beleza materiais devem ser negados é muito comum na Índia. Isso explica muito da sua pobreza continuada. Mas hoje em dia há gigantes espirituais na Índia que sentem que Deus deve ser realizado na sua totalidade, que o Criador e a criação são inseparáveis. Eles advogam a aceitação da vida, a necessidade verdadeira de progresso e perfeição em todas as esferas da existência humana. Essa nova abordagem é amplamente aceita da Índia moderna. A Índia pode ser empobrecida hoje, mas ela progredirá rapidamente através de sua nova percepção e nova aspiração. Ela não apenas tem a magnanimidade do coração, como também o poder de trazer a força da sua alma à tona e utilizá-la para resolver todos os seus problemas. Pergunta: muitas pessoas acordam de manhã, engolem o café da manhã rápido e saem de casa correndo para o metrô, para trabalhar e ficar completamente envolvidas na sobrevivência do seu dia a dia. Antes do final do dia, é bem difícil sentar-se e ter uma abordagem espiritual do que acontece, pois é preciso estar lá fora, correndo. É preciso ter um emprego. Há alguma maneira de integrar a vida espiritual com a parte econômica? Seixinmore: a nossa filosofia é a filosofia da sabedoria. Primeiro, o mais importante: a maior parte dos seres humanos não tem paz. Paz espírito. Eles entram na correria do dia a dia pela manhã e durante o dia não sentem uma gota de paz. Mas nós sentimos que, se fizermos primeiro as coisas mais importantes, estaremos sendo sábios. De manhã cedo, se orarmos a Deus por ao menos alguns minutos, estaremos fazendo a coisa mais importante de primeiro. Sentimos que o poder, dinheiro, a riqueza material, aquilo nos trará satisfação. Mas não é o poder material, mas sim o poder interior, o poder espiritual que nos trará a verdadeira satisfação. Se Deus, o Pai Todo-Poderoso, estiver satisfeito conosco, Ele nos dará a paz espírito. Uma vez que tenhamos paz espírito, não importa onde fomos e que atividades façamos, teremos um sentimento de satisfação. Hoje, a satisfação está muito distante, mas se orarmos a Deus de manhã cedo, teremos um pouco de paz espírito. Essa paz de espírito é certamente satisfação verdadeira na vida. A jornada do desejo até a aspiração. Muitas vezes sentimos o dia a dia que o desejo é uma coisa e que Deus é outra. O desejo, dizemos, é ruim na vida espiritual, pois quando desejamos algo, sentimos que aquilo que queremos é o próprio objeto. É verdade que apenas através da aspiração é que podemos realizar Deus, mas Deus resiste ao nosso desejo assim como nossa aspiração. Quando percebemos que o desejo também existe em Deus, essa é a nossa primeira iluminação. Nossa jornada terrena começa com um desejo. Na vida comum, não conseguimos viver sem ele, mas sentimos que não estamos prontos para a vida espiritual porque temos muitos desejos. Então, nunca estaremos prontos para a vida espiritual. Temos que começar nossa jornada espiritual aqui, agora, enquanto ainda trilhamos o caminho do desejo. Observemos o caminho do desejo como um objeto e sintamos o alento do Deus dentro dele. Lenta e infalivelmente, o alento de Deus surgirá e transformará o nosso desejo em aspiração. Se fizermos isso com aspiração, também sentiremos que a nossa aspiração e a existência terrena nunca poderão ser separados. Há dois tipos de homem na Terra que não possuem desejo: aqueles que têm almas libertas e aqueles que têm almas inertes, sem vida, enfadonhas. As almas libertas se libertam do apego, limitações e imperfeições. Eles vivem livres da ignorância e se tornam como suas almas na iluminação transcendental. Todavia, alguns seres humanos não querem nada na vida. Eles somente chafurdam nos prazeres da inércia e letargia, sem aspiração para qualquer coisa. Eles nunca, nunca terão iluminação. Você precisa começar. Certa vez um jovem perguntou ao grande herói espiritual Swami Vivekananda como ele poderia realizar Deus. Vivekananda respondeu: de agora em diante comece a contar mentiras. O jovem disse: você quer que eu conte mentiras? Como poderei realizar Deus? É contra os princípios espirituais. Mas Vivekananda disse: eu sei mais do que você. Compreendo em que nível você está. Você não mexe uma palha. É um inútil, praticamente morto para a vida comum, tanto mais para a vida espiritual. Se começar a contar mentiras, as pessoas irão atacá-lo e você terá de exercer a sua própria personalidade. Primeiro você precisa desenvolver a sua própria individualidade e personalidade. Chegará então o dia em que terá de entregar a sua individualidade e personalidade à sabedoria divina. A luz é ao deleite infinitos. Mas primeiro você deve começar a sua jornada. Algumas pessoas desequilibradas que sentem que realizarão Deus caminhando pelas ruas como vadios ou torturando seus corpos e permanecendo fracos. Eles encaram a fraqueza física como um precursor da realização de Deus. O grande Senhor Buda tentou o caminho da mortificação, mas chegou à conclusão de que o caminho médio, sem extremos, é melhor. Temos de ser normais. É preciso ser saudável no dia a dia. A aspiração não é algo sem relação com o nosso próprio físico. A aspiração do nosso coração é o nosso corpo físico e o corpo físico caminham juntos. A aspiração física e a aspiração psíquica podem e devem correr juntas. Desejo é ansiedade. Essa ansiedade encontra satisfação apenas ao se firmar num apego sólido. A aspiração é serenidade. Essa serenidade encontra satisfação apenas quando é capaz de expressar através do desapego, onisciente e tudo amoroso. Capítulo 4. O caminho e os passos do yoga. Somos um como espírito, mas não percebemos. Podemos perceber isso apenas quando praticamos conscientemente a espiritualidade. Para isso, precisamos de aspiração. Quando desejamos, nos amarramos. Quando aspiramos, nos libertamos. Na jornada. De acordo com o sistema tradicional hinduísta, há três tipos principais de yoga: Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga. Karma Yoga é o yoga do serviço dedicado. Bhakti Yoga é o yoga do amor e devoção. Jnana Yoga é o yoga do conhecimento e sabedoria. No Jnana Yoga, vemos uma importante e poderosa ramificação chamada de Raja Yoga. No Ocidente, é o que chamamos de misticismo, yoga para os místicos. Há 8 passos no Sadhana ou disciplina espiritual: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Yama é autocontrole e abstinência moral. Niyama é a manutenção rigorosa de uma conduta e caráter. Asana são posturas físicas para tranquilizar o corpo e tornar um instrumento receptivo. Pranayama é a respiração sistemática para acalmar e ajudar a controlar a mente. Pratyahara é o afastamento da vida dos sentidos. Dharana é a fixação da consciência em Deus. Dhyana é meditação. E Samadhi é o transe, a união absoluta da consciência individual com a consciência universal. Nós precisamos passar por todos os estágios preliminares uma vez que conhecemos aspirar conscientemente. Não precisamos passar pelos asanas e os pranayamas de Hatha Yoga para entrar na meditação. Autocontrole e afastamento da vida nos sentidos de fixação da consciência em Deus são necessários em certo grau para que a verdadeira aspiração comece. Mas, uma vez que a aspiração adentre a vida humana não iluminada, nossa jornada já começou. Se temos aspiração, podemos começar na concentração, meditação e contemplação. Você não precisa passar deliberadamente por Yama, Niyama, Asana, Pranayama, se realmente entrar no campo da aspiração. Automaticamente tentará deixar as coisas ruins para trás. Automaticamente terá uma vida de moral e controlada. Você parará de fazer coisas que são prejudiciais para a sua vida espiritual. O seu choro interior, a sua aspiração, o compelirá a praticar os 2 primeiros passos. E você verá que o terceiro e quarto passo não são necessários. O caminho só iluminado. Como diz o ditado, devagar e sempre se ganha a corrida. E portanto você pode seguir passo a passo devagar e sempre. Porém é um caminho chamado de caminho só iluminado. Todas as estradas levam a mesma meta. Mas há uma estrada que o levará mais rápido que as demais. Essa é a estrada e o caminho da concentração, meditação profunda e contemplação unidirecionada. É certamente possível praticar o Pratyahara sem ter praticado antes outras disciplinas. E caso alguém queira pular o Pratyahara e começar com Dharana ou Dhyana, também será possível. Muitos buscadores espirituais o fizeram e foram bem sucedidos nas suas jornadas espirituais. Mas fica ao cargo de cada indivíduo sentir ou não necessidade de certo espaço. Eu explico aos meus discípulos que não é necessário começar nos passos anteriores ao Dhyana. Eles meditam comigo e têm experiências elevadas, sublimes, sem as disciplinas anteriores. Mas há outros mestres espirituais que pedem que os seus discípulos que passem por estágios. Eu não tenho nada contra isso. Cada um tem a sua própria maneira de realizar a verdade e oferecer a verdade aos outros. Se for sincero o suficiente para sugerir um caminho espiritual até o fim, e se tiver um mestre espiritual ou amigos que sejam muito mais avançados na vida espiritual, poderá tomar suas sugestões e auxílio sobre como fazer mais rápido o progresso. O que é a aspiração? A aspiração é o clamor constante por se elevar ao Altíssimo, correr até o mais longínquo e mergulhar no profundíssimo. Capítulo 5. Religião, espiritualidade e yoga. A partir do yoga, a espiritualidade começou a existir e, a partir da espiritualidade, a religião passou a existir. A partir da religião, a filosofia passou a existir. A filosofia nos lembra de que esse não é o único mundo, que há muitos mundos superiores e também interiores, e nos indica entrar nesses mundos. O sentimento de um coração, unicidade. A essência de toda religião é o amor por Deus. Não há sequer uma religião que não nos diz para amar. O problema começa com os seguidores da religião. Muitas vezes eles dizem: a minha religião é a melhor de todas e a religião sua é muito ruim. Os seguidores das religiões diferentes são como filhos numa mesma família. Todos têm os mesmos pais, recebem o mesmo afeto, amor e compaixão dos pais. Apesar disso, as crianças ainda brigam e disputam. Se uma irmã acha que a outra é mais bela, ela fica com inveja e briga com a sua irmã. Se um irmão vê que o outro é mais forte, imediatamente o irmão mais fraco fala mal do irmão mais forte. Numa família, irmão dirá: eu sei mais do que eu, todos. E o outro dirá: não, eu entendo mais do que você. Igualmente, a religião dirá às suas religiões: irmãos e irmãs, eu sei mais sobre o Pai do Céu do que vocês. Ou a minha maneira de amar a Deus é a única forma correta, e a sua maneira está errada. Frequentemente há disputas e lutas entre as religiões diversas. Mas onde todas as religiões concordam é em amar a Deus. Se realmente amamos uma pessoa, sentimos a nossa unicidade por ela. Portanto, se realmente amamos Deus e sentimos nossa unicidade com Deus, também sentiremos nossa unicidade com a criação de Deus. Nos mais profundos recônditos do nosso coração, sabendo que somos todos um, mas o orgulho aparece e dizemos aos outros: não preciso de você, mas nós precisamos sim um dos outros. Somos partes de uma mesma realidade de existência. Uma árvore é composta de tronco, galhos, folhas, flores e frutos. Se o tronco diz que não precisa mais dos galhos e das folhas, que tipo de árvore ela se tornará? E se as flores disserem que não precisam dos galhos e do tronco, como viverão? É necessário estabelecer a unicidade. Quando entramos no jardim, imediatamente nos tornamos cientes da beleza, pureza e fragrância do jardim. Cada flor tem sua própria beleza, mas a beleza que sentimos no jardim é a beleza da multiplicidade. Essa é a beleza que nos traz uma imensa alegria. Igualmente, Deus sente uma imensa alegria com a multiplicidade dos corações flor de todos os seus filhos. Na religião, é o sentimento da decoração unicidade que deve prevalecer, e nada mais. Religião não é mais uma questão de razão. Se vivemos no coração unicidade, sentiremos a essência de todas as religiões, que é o amor a Deus. Contudo, vivendo na mente, apenas tentaremos diferenciar uma religião da outra e ver como suas ideologias diferem. O coração é quem é capaz de ter um verdadeiro entendimento intuitivo da amplitude e alcance de todas as religiões. O coração vê e sente a harmonia interior e a unicidade de todas as religiões. Uma religião verdadeira tem uma qualidade universal. Ela não vai contra as outras religiões. As religiões falsas verão erros nas outras religiões. Elas dirão que a sua religião é a única religião válida e que o profeta é o único salvador. Mas uma religião verdadeira sentirá que todos os profetas são salvadores da humanidade. Perdão, compaixão, tolerância, fraternidade e o sentimento de unicidade são os sinais de uma religião verdadeira. Religião e filosofia se preenchem e completam. A religião sem a filosofia não possui cabeça. A filosofia sem a religião não possui coração. Pergunta: você acredita que todas as religiões levam a mesma verdade, ainda que tomando estradas diferentes? Seixemor: sim, absolutamente. Concordo plenamente que todas as religiões levam a uma verdade, a verdade absoluta. Existe uma verdade, existe apenas uma meta. Mas há vários caminhos. Cada religião esta da sua própria maneira. Contudo, se uma religião diz que ela é a única religião ou que é a melhor de todas, acharia difícil concordar com essa religião. Se uma religião diz: minha religião é verdadeira, a sua religião é igualmente verdadeira, então concordarei plenamente. Mas se eu disser que o nosso hinduísmo é o melhor de todos e que o seu cristianismo não é nada comparado ao hinduísmo, serei o maior dos tolos neste mundo. Se eu disser: se você aceitar a minha religião, eu levarei até a meta mais rapidamente e tentar convertê-la à minha religião, estarei mais uma vez cometendo um erro gigantesco. Cada religião está certa. A religião é uma casa. Eu tenho de viver na minha casa. Você tem de viver na sua. Eu não posso ficar na rua e nem você pode. Mas chega um dia em que ampliamos nossa visão. Sentimos que além dos limites dos ritos e rituais da religião, jaz uma meta mais elevada. Então o que fazemos? Tentamos aperfeiçoar a imperfeição que há na religião. O resultado é que imediatamente entramos em conflito com os fanáticos ou descobrimos que não conseguimos mudar as regras e cânones das religiões e ficamos tristes. Contudo, ao viver uma vida espiritual, a vida interior, não conflitamos com qualquer religião. Aquele que deseja seguir uma religião deve fazê-lo, mas aquele que deseja uma meta ainda mais elevada, yoga, a união consciente e constante com Deus, deve seguir o caminho do yoga. Então, através da nossa unicidade com Deus, diremos que o mundo inteiro é nosso. Cada ser humano é o nosso irmão ou irmã. Quando você mergulha no campo do yoga e quer realizar a verdade altíssima, a verdadeira absolutamente altíssima, posso dizer que estará acima de sua religião. Isso quer dizer que se não quiser seguir a religião ou qualquer outra religião, estará livre para fazer, pois você está clamando pelo Altíssimo de uma forma especial, a despeito das respectivas imperfeições. A sua religião e a minha religião buscam a mesma meta. Agora, você sente que possui um tremendo anseio interior para alcançar o Altíssimo sem se envolver com as ditas imperfeições da sua religião, da minha ou das outras. Naturalmente, você tentará alcançar a sua meta sem nos perturbar, sem perturbar os outros, e ao mesmo tempo você mesmo não será perturbado. Ouça a alma. A vida espiritual é a vida da alma. Devemos nos tornar conscientemente um com nossa alma. Apenas quando sentimos nossa unicidade com a alma que a verdadeira satisfação pode despertar nas nossas vidas. Nunca ficaremos verdadeiramente satisfeitos com a nossa própria satisfação exterior. Poderemos ser permanentemente felizes apenas quando satisfazermos Deus da maneira própria de Deus. Deus é a nossa realidade mais elevada. Quanto mais escutamos a alma dentro de nós, mais nos tornamos a realidade altíssima dentro de nós. Apenas assim poderemos ser eternamente satisfeitos. Pergunta: há desarmonia entre os meus pais e eu. Por que meu pai é ateu? Sishimori: qual o problema em ser ateu? Você acredita no amor de Deus? Ele acredita em outra coisa. Não há ninguém na Terra que não acredite em nada. Ele acreditará na comida, no corpo, numa flor, no futebol ou na ciência. Ele tem de acreditar em algo que tenha visto. Ou então acreditará no nada. Diga ao seu pai: você é ateu, mas acredita em algo. Você acredita em Deus. O seu pai acredita em outra coisa. Mesmo o nada é uma realidade. A filosofia indiana diz que net-net, nem isso e nem aquilo. Esse nada também vem da mente, do coração. Você poderia dizer ao seu pai que ele pode ter fé nesse nada, e ele enxergará o seu Deus do nada. Você pode dizer: eu digo tudo, você tem o seu nada por fim. Você verá que dentro do meu tudo estará o seu nada, e que dentro do seu nada estará meu tudo. Se quiser que eu defina a espiritualidade, eu a definiria como apenas uma palavra: satisfação. A espiritualidade é nada mais e nada menos do que a satisfação. Dentro do finito, Deus manifesta a sua infinidade. Hoje, uma gota de luz é tudo para nós, mas quando subirmos ao alto, a própria infinidade não bastará, pois Deus não concedeu uma sede infinita. Estamos falando da realização suprema. Hoje seu pai não compreende sobre o que estamos falando, mas um dia ele entenderá, pois ele mesmo realizará essa própria coisa que é a realização. Portanto, não se preocupe com seu pai, apenas diga que ele deve ter fé. No que ele tem e acredita. Mantendo a própria fé, os seus problemas serão solucionados. Encoraje-o a encontrar satisfação naquilo que ele acredita ser a verdade na vida dele. Contudo, se não estiver satisfeito, poderá então dizer: você não está encontrando satisfação nas suas crenças, mas eu estou encontrando nas minhas. Então, por que diz que eu estou errado? Por que não experimenta o meu caminho? A diferença entre o coração e a mente é esta: o coração quer dar, a mente odeia perder. Pergunta: o esposo e a esposa podem ter diferentes professores? Sishimori: se o esposo e a esposa tiverem diferentes professores, será como ir para um mesmo destino por duas estradas. Haverá problemas se o esposo disser que a sua estrada é clara, sol iluminada, ao passo que a estrada da esposa está cheia de obstáculos. As dificuldades começarão aí. Mas se o esposo disser: eu gosto dessa estrada e você gosta dessa estrada, siga o seu próprio caminho e eu seguirei o meu, tentaremos alcançar o mesmo destino. Então, haverá problemas. Não haverá problemas. A postura correta é quando o esposo não tenta converter a esposa e a esposa não tenta converter o marido. Contudo, quando surge um sentimento de comparação ou competição, tudo se perde. Pergunta: mas a união entre duas pessoas diminui quando estão seguindo dois caminhos diferentes até a mesma coisa? Sishimori: não. O que precisamos saber é que quando o respeito e a compreensão eles têm pelo caminho do outro, se tiverem o mesmo mestre, se tiverem caminhando pela mesma estrada, será sempre seguro. Se o esposo e a esposa seguem o caminho, o mesmo caminho, o esposo fica cansado, exausto, é atacado por dúvidas, a esposa se torna seu auxiliar. E a esposa é atacada por dúvidas ou medo, o esposo pode ser o auxiliar genuíno. Se seguirem o mesmo caminho, será muito vantajoso. Todavia, se a esposa disser: eu quero seguir o caminho do coração, e o esposo disser: eu quero seguir o caminho da mente, eles precisarão ser muito cuidadosos. Cada um deve saber que é o que o outro faz está correto, de acordo com o seu entendimento e capacidade. É necessário respeito mútuo pelas descobertas individuais. Pergunta: qual o papel da mulher na vida espiritual nesses tempos de libertação feminina e tudo mais? Num sentido espiritual, qual o verdadeiro lugar da mulher e do homem? Seixin Moi. Ao olho de Deus não há homem e nem mulher. Ao olho de Deus, eles são a mesma coisa. Homem é o rosto e a mulher o sorriso. Sem o rosto, como pode haver um sorriso? E sem o sorriso, de que adianta um rosto? Ambos são igualmente importantes. A espiritualidade não é mera tolerância. Ela não é mesmo aceitação. É o sentimento da unicidade universal. Na nossa vida espiritual, buscamos enxergar o divino, não apenas nos termos do nosso próprio Deus, mas como o Deus de todos. Nossa vida espiritual estabelece firme e seguramente a fundação da unicidade na diversidade. Espiritualidade não é mera hospitalidade à fé dos outros em Deus. Ela é o absoluto reconhecimento e aceitação da fé que eles têm em Deus como a sua própria. É difícil, mas não é impossível, pois tal foi a experiência e prática de todos os mestres espirituais de todos os tempos. Pergunta: você é parte de um corpo religioso organizado, seita ou culto, ou você é apenas você mesmo? Seixin Moi. Eu não pertenço a seita ou religião alguma. Ao mesmo tempo, os meus ensinamentos incorporam a quintessência de todas as religiões. Eu aprecio e admiro todas as religiões, mas não faço parte de qualquer religião. Eu nasci numa família hinduísta, portanto, conheço os detalhes da religião hinduísta. Mas eu não pratico o hinduísmo. Não sigo nenhuma religião específica. A minha religião é amar Deus e se tornar um humilde instrumento de Deus. A religião hinduísta é como uma casa. O cristianismo é como outra casa. O judaísmo, outra casa. Podemos viver em diferentes casas, mas frequentemente uma mesma escola para estudar. Espiritualidade e yoga é o que afinal precisamos estudar. Pergunta: há alguma diferença entre a religião e outra? O yoga exige abdicar de toda a religião? Seixin Moi. Não. Não há diferença fundamental entre uma religião e outra, pois cada religião incorpora a verdade última. Assim, o yoga não interfere com qualquer religião. Qualquer um pode praticar yoga. Tem os discípulos que são católicos, protestantes, judeus, etc. Pode-se praticar yoga independentemente da sua religião. Se alguém conhece o hinduísmo, por exemplo, ele poderá ter medo de aceitar o catolicismo e vice-versa. Mas o aspirante verdadeiro, que mergulhou na espiritualidade e o yoga, não verá dificuldade em permanecer na sua própria religião. Digo aos meus discípulos que não devem abandonar suas religiões. Permanecendo nas suas religiões e praticando a vida e disciplinas espirituais, eles são capazes de ir mais rápido, pois suas religiões lhe darão segurança constante no que estão fazendo e confirmarão o que praticam de verdade nas suas vidas. Por isso, eu sempre digo aos meus alunos que devem manter as suas religiões, pois yoga não exige renúncia de qualquer religião. Estamos dentro do coração de Deus. A religião não é um obstáculo para a vida espiritual. O yoga ou disciplina espiritual nunca estará contra qualquer religião. Yoga quer dizer união com Deus, união consciente com Deus. Eu posso orar a Deus da minha própria maneira. Você pode orar a Deus do seu próprio modo. Deus fica satisfeito com os ambos. Isso é religião. Então, quando realizamos Deus, nos tornamos com uma sua criação, com o seu universo. sentimos que estamos dentro do coração de Deus. Quando realizo Deus, sinto-me dentro do coração de Deus, e você fará o mesmo. Por isso, não devemos criticar qualquer religião. Quando é uma questão de yoga, saibamos que o yoga transcende toda religião. É como se não quiséssemos ficar satisfeitos com apenas com a minha casa ou com a sua casa. Queremos considerar todas as casas do mundo como nossas, pois Deus está dentro de todas elas. No yoga, todas as religiões se tornam nossas, pois o yoga significa união com Deus. Quando temos essa união, transcendemos todos nossos sentimentos, limitados de eu e meu, a minha religião, a sua religião. É essa hora que vamos além de todas as religiões. Religião é a casa. Espiritualidade é a sala de estar e yoga. É a sala de oração e meditação. A casa é bela. A sala de estar é útil. E a sala de oração é a meditação frutífera. Todas as religiões são verdadeiras, mas quando entramos para a vida espiritual, vamos um passo além da religião. Então Deus passa a ser o nosso único objetivo, nossa meta. Quando entramos nele, adentramos a consciência infinita e oramos e meditamos. Aceitamos todas as religiões do mundo como parte de nós e as colocamos no justo coração de Deus.